Independência periférica. Mano Dennis, lei do inquérito. Ela só quer curtir, ela só quer cantar. No gueto de quebrada, tambor só quer girar. Ela só quer curtir, ela só quer cantar. Armas cantam e a minha ama disparar. No mundo caminhada louca, chega o verme, mudo mais podre. Com um olhar de baitula, pente gel, braço pra fora, pink model faz pose. Na condução, super bombis, ter voz de autoridade. Autoritário tá no tambor, gira pipoca, pronto pra tirar. No enquadro, abri as pernas, com chute no meu tênis. Nossa realidade, a finalidade é de passar a mão só no meu tênis. No muro das aberrações, você tá estampado. Esmurro em ponto de faca, lança granada em campo minado. Olha lá, meninão, tá na chuva, então se moia. Bota a cara, entra firme, faz ele sentir o cheiro da pólvora. Mão na cabeça e no enquadro, e dá tapa na cara. Sem a farda de folga, me vem com a família, troca de calçada. O mundo gira como uma roleta russa. Colete à prova de bala, não te livra da 12 na nuca. Olhar de maldade, coração impiedoso, só maldade. No pinote, na quebra, gambé, leva balanços na face. 3-1, rádio, a viatura, patrulhamento, rota. Andarinhos, ó de urubu, fardazinha, cor de bosta. Pode vir, rotam, povinho, que quiser, vamos trocar tiro. Quer mais, posso morrer, mas levo meia dúzia dos 6 comer. Ela só quer curtir, ela só quer cantar. No gueto de quebrada, tambor só quer girar. Ela só quer curtir, ela só quer cantar. Armas cantam e a minha ama disparar. Ela só quer curtir, ela só quer cantar. No gueto de quebrada, tambor só quer girar. Ela só quer curtir, ela só quer cantar. Armas cantam e a minha ama disparar. Tem inquérito policial na rua, também temos nosso. Pra gambé, mutilação de corpos com perda de ossos. Identificação no IML, impossível pro legista. Nem carga dentária, DNA, caixão lacrado pra família. Trafalho na lei, é sentir diretamente. Policinha, filha da puta, seu futuro é morrer como indigente. Manifestação recebida, opressão, preso por associação a crime. É debatado, rouba milhões na lei, dois vezes corrupto vai ficar livre. Igualdade a todos, só em caso de livro jurídico. Código penal pra gambé, é serviço administrativo. Incluído no artigo direito processual penal. Na lei da rua, o tambor que julga. Nossa lei é criminal, evolução da independência. Violento, evolução da polícia. Chiqueiro, dequibeiro, aloprado, porta a porte, cururu. Vai tombar balaços na face, dequibeira dos mafu. Justiça tem as nossas próprias leis, de forma sangrenta. Policinha pisa o pé, vai tomar de DSR-50. Telescópica precisa atravessar blindagem segura. Perfura até tanques, farela, pipoca nas viaturas. Ela só quer curtir, ela só quer cantar. No gueto de quebrada, tambor só quer girar. Ela só quer curtir, ela só quer cantar. Armas cantam e a minha ama disparar. Ela só quer curtir, ela só quer cantar. No gueto de quebrada, tambor só quer girar. Ela só quer curtir, ela só quer cantar. Armas cantam e a